Então, papá, controle. Prossiga. Deixa para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 092. E forma final LSX-Way. 2 mil, 092, vai chamar no LSX-Way. Eu vou te ajudar, papá. Salvador, boa noite, TAN 3520. Centro de informação ativa, autorização Aracaju. 3520, bom dia para Aracaju, autorizado pelo 190, recorda a pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Pucadinho, pode direto, controle 198, transponda 5034. Poderia confirmar se a autorização chegou com uma interferência? Para Aracaju, autorizado em nível 190. Como recebe agora? Ô, Torres, só pra confirmar, tinha outra aeronave falando junto com o senhor. Poderia repetir, por favor? Recebi alto e claro, quando o senhor transmitiu, tinha outra pessoa falando junto. Aqui, só um instante, por gentileza. TAN 3520, como é que recebe agora? Alto e claro, senhor, prossiga. 190 para Aracaju, autorizado. Recorda pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da Pucajama, após jama direto. Controle 198 e transponda 5034. Aracaju, nível 190. Recorda 10, primeira curva à esquerda. Pucajama, após jama direto. 98, controle 5034, transponder, TAN 3520. 3520, protegimento correto, chame para pushback acionar. Tá no 5, pronto para pushback acionamento. Aqui, autorizado para acionar, chame táxi. Chame táxi, 3520. Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Bravo, informando o término do rebote na posição 10, bate 1, grato. Gente, Gol, bom dia. Salvador, TAN 3658, está situando de via direita, proa 060, por 20. Gente, informa o término. Eu copiou o TAN 3658. Afirmativo, informa o término. 3658, como é recebe o controle? Tram 3658, como recebe o controle? Recebe 5 por 5. O firme? 5 por 5, 3658. Ok, está livre os desvios, informe ao término. Afirmativo, após o desvio é igual a impacto, 3658, reporta na torre de impacto. Gente. Agora na prova de etapa, então, 3.2. 7. Para o táxi Santos, 520, POB 78. 3 horas e 20 de autonomia, atendendo Recife. Zero livre hotel, ponto de espera, altímetro 32, reporte pronto. E reportando a prova, ponto de espera, tanto em 520. Estabilizado, vou tirar tanto papá até o campo à vista. Centro, completo final do procedimento, chame torre 118 décima meia dúzia. 18 meia dúzia, bom dia, obrigado. Olá. Torre Salvador, bom dia, o papá, papá, tchau, tango papá. Tango papá, baixou, travou? Baixou, travou. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Lembre pouso na 10, Charlie, tango papá. Salvador, até 3520, pode esperar dando zero, pronto. 3520, pode passar em 10 agora, não conta final e mantém a cabeceira no zero. Ok, após passagem da aeronave na curta final, linha mantenha no zero, traffic 520. Controla 3658, cruzou 065 para o 050. 7, deixa parar 2000 pés, ajuste, último entrou 10012. 2000, 10012, 3658. Tango Alfa no solo 114, libera a direita, confirma a parte. Gente, taxi de Alfa, quilo na parte 3, atente ao sinalizador. Charlie Tango Papá. Alfa, quilo parte 3. 520, livre de decolagem, gente, 120 graus, 8 nós. Livre de decolagem 10, tá? 3520. T520, decolado aos 1,6 agora, controle 19,8, bom voo. 19,8, obrigado, senhor, bom dia. Controle Salvador, bom dia, T520, Nicolau Puca, Jamo, cruzando 1700 pés. T520, contato radar na decolagem, sua para nível 190, sai da Puca. 190, sabe o que está fazendo aqui no desviozinho à esquerda aqui para evitar as formações? Gente. Controle 3658, autorizado procedimento? Afirmativo, informe estabilizado. Reportará. Confirmar agora, alta 3658, o ajuste último entrou no 011. 011, 3658. Salvador, Yankee Delta. Yankee Delta, horário 0208-15, que é o D78, atraso Romeu Alfa, Alfa Tango, chamando Aracaju 0445. Estabilizar com o Cabavista 3658. Eficiente passador no completo final do procedimento. Ele é X-Ray, chame Torre 118, décima meia dúzia. 186, obrigado, até mais, bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3658. Final 10, baixado e checado. 3658, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, tá 3658. Pode confirmar o vento, por gentileza? 120,8. Obrigado. Seu 3520, voe Aracaju da presente e chame o centro, 12085, alter 93365. Tá, 3520, voe Aracaju, Recife, 12085, 3365, tenha um bom dia, obrigado. 3658, Solos 25, taxi via Pátio 3, Pátio 1, posição remota 14. Pátio 3, Pátio 1, no remota 14, 3653. 817, pronto, cópia. Prossiga. Guarulhos autorizado 360, Pesolu 14, decolada a pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda, da Leda Crat, controle 198, transponda 5057. Autorizado desvio 360, destino Guarulhos, via Pesolu 14, decolada 10 com curva direita, da El Leda, após Leda Crat. 198-5057, foi pro gol no 897. Correto, sempre para o feedback, é sinal, noite no 7. Semana. Gol no 476, informação Delta, 210 para 150, tirando a esquerda. Gente, gol no 476. Se a identificação é desse, mantém 050. Informa o término de desvio. Identificou 050, reportamento de desvio, gol no 476. Pode ir mais rápido, presente? Autorizado. Só de WhatsApp, gol no 476.